Israel, faz isso. Se ela vem pro baile pra ir em Brasília, vou tocar as amigas, eu não quero matar. Quero ver sua bunda, foi pra cima. Eu quero ver sua bunda balança. Eu vou te sarrar, te sarrar. Eu vou te sarrar, te sarrar. Eu quero ver tua bunda, tua bunda balança. Eu quero ver tua bunda, tua bunda balança. Garanda, o Caio quem vai te sarrar. Garanda, o Caio quem vai te sarrar. Eu vou te sarrar, te sarrar. Eu vou te sarrar, te sarrar. Quero ver tua bunda balança. Eu quero ver tua bunda balança. A qualidade dos paredões está na área. Israel, divulgações. Se ela vem pro baile pra ir em Brasília, eu tô com as amigas, eu não quero matar. Quero ver sua bunda, foi balançando. Eu quero ver sua bunda balançando. Eu vou te sarrar, te sarrar. Eu vou te sarrar, te sarrar. Quero ver tua bunda balançando. Eu quero ver tua bunda balançando. Garanda, o Caio quem vai te sarrar. Garanda, o Caio quem vai te sarrar. Eu vou te sarrar, te sarrar. Eu vou te sarrar, te sarrar. Quero ver tua bunda balançando. Eu quero ver tua bunda balançando.